Aí, seja bem-vindo mais uma produção, hein? Um super CDzão dedicado aí, galera do GPM. Negócio de Ziz até Ziz pro aqui, migão. Unidade 01, segura do Ziz. Grupo Baseados na Noite, hein? GPM. Deus está entre nós, hein, migão? Que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza cururo. Unidade 01, nosso amigo Ziz. Zero dois e o Teta, hein? Os Celeste é o que liga do Teta. Unidade 03, nosso amigo Picuinha. Atega o procedimento, hein, Picuinha? Um abraço, unidade 04, hein? Nosso amigo Rodrigo da Amélia. É o Rodrigo do Talau. Unidade 05 aí, Beto Sartirão. O homem das rodas de alumínio, hein? 06 aí, nosso amigo Gedão. O homem da média, DJ. 07, negócio de tundão. O homem da badana do GBN, hein? Unidade 08 aí, negócio de bolota. O homem da centopeia no bitrem, amigão. E o 09 e o Cardenal, hein? O cargueiro mais arteado da Cid estão aí. Unidade 10 aí, nosso amigo Gabriel. O homem do chat do Reporx, vai vendo. 011 aí, negócio de sonho. É o homem do cargo novo, hein? Se não for o Calcostelês batido. 012 aí, nosso amigo Cabeça. Petruca é o que liga, hein? É o Cabeça e sua muriçoca bombada. Você não falou que o quarto eixo é a muriçoca bombada. Zero treze aí, nossa amiga de Mills. É o Edmilson representando aí, Sítio São Jorge, migão. Edmilson Negão. É o CDzão do GBM. Cerezão, GBN 2012, DJ Wagner Zizo por aqui, migão.